É duro ser mãe, uma mãe já nasceu.

ao menos nos vemos, porque o fumo passou. A chuva no chão revela os olhos por trás. Há que limpar o restouro que o tempo queimou. Tens fios demais a prender-te as cordas. Podes vir amanhã acreditar no mesmo Deus. Tens riscos demais a estragar-me o quadro. Se queres vir amanhã acreditar no mesmo Deus, no alto meus laços, meu amor. Para mostrar viver, que só contigo a vida tem sabor. Como é que tudo acaba assim? sei. Vais-te embora, tudo acabou. Casa e desfaço a cama.

hoje me castiga. Quero estar contigo, tudo que eu mais quero é ter-te sempre na minha vida. Quero estar contigo, tudo que eu mais quero é ter-te sempre na minha vida. Agarra-te aqui, mas com jeitinho. Agarra-te a mim

estava ao pé de ti. Foi sempre assim, gostar de ti. Porque é que tudo acabou? E agora tenho de viver sem ti. É só como eu que vive só para ti, morrendo só para te ver. É só como eu que acaba ao pé de ti. Pois ser

cidade. Eu chamo meu leito e o coração no peito que me faz jeito, que me assusta o futuro, encontro que procuro. E a despedida, obrigado querida, por dar razão à vida. Eu sou um vagabundo, acorriando o mundo, com a guitarra às costas e uma história para contar. Como faltam que voa, é o infinito à toa, de laços que me prendam. Uma história para contar, como falta.